DJ Tom Máximo, fazendo você dançar. Aí, DJ Tom, solta som. E aí, galera do Mormaço, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga a mão pra cima. Deixa eu começar, senhor. Vou contar a minha história de amor. Família. Ninguém botava fé nesse romance. E quando encontrei você com outro alguém, eu também. O teu olhar no meu foi tiro certo. Mano, tu não tá vendo. O teu lugar é aqui ao meu lado. Tá tudo errado. Começa assim, ó. Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro aí. Joga pra cima, o do máximo chega. Um, dois, três, quatro. Em qualidades de som, ouro negro você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Eu quero, canta pra mim, canta pra mim. Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dar por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Milhares de mulheres que não dependem de homem pra nada aí, hein? Cadê milhares de mulheres? Canta pra ele aí! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O novo namorado! Não complique, muito simples, só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Cadê a galera do Paissandu aí? Eu quero escutar a galera do Papão da Cruzu. Só quem é do Paissandu aí, quem é do Paissandu, bate na palma da mão, tchá tchá, hey, tchá tchá. famoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Aí, DJ Tom, solta som. É o Carabal do Mormaço. Pra chegar em casa aí, tem muita mulher que vai cantar agora, que vai cantar agora. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá, 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber, tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada, balada, balada, balada. E doida tudo! Vai! Um, dois, três! E doida! Mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. É ele, é ele, é ele que vai tocar. É ele, é ele, é ele que vai tocar. Dali, dali, dali, dali, dali, DJ Tom. Dali, dali, dali, dali, dali, DJ Tom. Dali, DJ Tom. E vamos endoidar na tremida desguiada. A bazuca vai rolar. Uma pergunta pra vocês: quem se apaixonou pelo Carabal aí vai cantar bem alto? Vai cantar bem alto! Vai, vai! Eu quero ouvir mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! Vai! Vai no caqueado, vai no caqueado, caqueado, caqueado, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Tá na hora desse homem se decidir. O que ele quer, meu amor? Decide de uma vez, pois amores se vão. Tome a decisão. Lembra dos beijos, dos nossos momentos. Eu vou te convencer. Passe bom, larga dela. Quem te trai é valorizou, ela nunca te amou. E você com essa dúvida me deixa maluca. Assim eu vou pirar. Não acredito que tu quer isso. Tu quer isso mesmo? É pra ir doidar do máximo! Jeiton. Estamos próximo do carnaval. E quem já comprou o seu abadá do bloco, eu tô no Carabao aí. Dia 1º de fevereiro, você já sabe, eu tô no Carabao. E você, claro, vai dançar ao som do Carabao. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. E todo mundo tá feliz, e todo mundo quer dançar, e todo mundo pede bicho, todo mundo. O Carabao vai tocar, vai tocar, batendo palma e solta o grito. Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Deixa de ser pista, tua moleca vou levar. Deixa de ser pista, tua moleca vou levar. Parou a moleca do irmão. Parou a moleca do irmão. A mãozinha lá em cima, lá em cima. E eu mulheres sinceras vão cantar. Quando o universo não quer, não bota de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram uma vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separou, se amando. Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar. Quem nunca falou, some daqui, doido pra segurar. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado no véu. Cabelo embaraçado, encaracolado. Rastafari, rock and roll. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado no véu. Cabelo embaraçado, encaracolado. Rastafari, rock and roll. Eu quero ver! Tranquilidade na cabeça. Eu quero ouvir o índio. Deixa o tom tocar. Quero ouvir o índio. Fumando o cachimbo da paz. E a sua cabeleira, beleza. É chique, chique, chique demais. Solta o som, DJ. E o negão? Quero o meu negão do lado. Cabelo penteado, no meu carro envenenado. Eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia. E se eu beber algum amor, me guia. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia. E se eu beber algum amor, me guia, até andar de carro velho, amor. Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Até andar de carro velho, amor. Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Quem vai pro bloco, eu tô no Carabal, dá um grito aí, hein? Tomássimo. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade é que eu não quis te atender. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Quem é que tá bebendo? Quem tá feliz? E aproveitando que eu tô solteiro. Mas quando você briga com seu namorado, é muito indireta, não é? Foram tantas indiretas, eu nem percebi. Ah, não é não? Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Oi. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. O quê? Nunca disse se eu estava no seu coração. Canta pra mim, vai. Feliz. Perdeu ele, não foi? Porque eu quis. Foi? Passou dos abraços que eu ganhei. De alguma forma, passou. Guardei. Quem é que tá solteiro aí? Por favor, levanta a mão aí que eu quero ver. Essa música que eu vou tocar é pra você que tá solteiro ou solteira. Decidiu mesmo ficar solteira. Não se apaixone mais por ninguém porque é carnaval. Tá? Já te decidiu? Decidiu ficar solteira mesmo? Então canta pra mim aí, vai! Hoje eu decidi. Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Olha o beijinho. Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer feliz. Vai ser melhor assim. Tom, e o chifre? O chifre vai passar. Vai passar, tudo passa na vida. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Como é que é? Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor do que você? Melhor que eu. Canta, canta, família. Que alguém esse universo dia vai te amar mais do que eu. Será que ela é melhor do que você, filha? Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você. Paga pra ver, vai. Eu pago pra ver. Tomara. Já que você diz que o meu amor não presta, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Já que você não quis, tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Segue a tua vida. Segue a sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais. Porque você não veste sua roupa e sai. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira. Deixa eu abraçar aqui a Vanessina Garrincha, da galera do Rock. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Bora conversar. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos. Oi. E transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor. A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Sabe mesmo. Sei que você pensa em me deixar, e eu não vou impedir. Siga a sua estrela, Carabal. E todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar. Se quem vai pode um dia voltar, então esperarei. Quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou. Acho que eu perdi. Acho que sei perder. Acho que sei perder. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo. Aí eu te pergunto, cadê aquelas suas amizades? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Caramba, cedê. Foi volta pro baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Ô dono, achou? Cedê. Foi volta pro baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Ô dono, achou? De você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. E eu? Eu fiz tanta coisa no passado, mas... Irmão, se ela quer procurar, ela vai procurar. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escutar. Se eu tivesse que ter... Ivone Araújo, Alex Araújo, o nosso patrocinador. Com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Alô, Fred da Van, não te trocaria. Fred Colares. Nunca. Manda MC, sucesso. Você tem de me ligar. Meu amigo Rogério das Delícias da Josi. E a Josi aqui do Carabao. O que você tomou? Até que fique aparecendo, meu irmão. Quanta audácia você tem de imaginar. Bora, negão! Que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. O que você tomou? Então diz, vai, ela. Diz que me ama. Esquece desse amor. E a Natália Serrão aqui com a gente. Forte abraço. Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu, senão você me usou e me deixou. É pra machucar. Quem diria, hein? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Carabao. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone. E hoje é aniversário das gêmeas Gabi e a Emily. Parabéns. Um abraço aqui do Tom Máximo. Sem ninguém. Sempre. Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando o seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Vereador de São Domingos já bota. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Carabao. Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. Ou até o céu. Um abraço ao Allan Kardec de São Sebastião, de Boa Vista, no Marajó. Aqui com a gente. Aqui. De amor e paixão. O medo. Tom Máximo. E a coragem de se encontrar dentro do seu coração. Carência. Apego. Ódio dentro seu coração. Angústia, medo, ilusão. Dentro do seu coração. Paixão, tesão, delírio. Carabal. Delírio, delírio. Carabal. Há uma vontade contida nas paredes do peito. Dentro do seu coração. São infinitos mistérios que estão escondidos no coração de uma mulher. Mais um dia passa, fico te esperando. Mas que engano, eu digo que te amo. Oh, baby, chuva fina traz você. Dia passa, fico sem te ver. Uma canção no rádio, tento te esquecer. Oh, baby, chuva fina traz você. A janela, a lua me faz lembrar teu olhar. Lembrar teu olhar. Só quem ama tem o dom de saber esperar você chegar. E aí, Doquinha? Apaga a luz no escurinho. Tu gosta, né, filha? No escuro. A minha vida é pensar em você. Deixa eu abraçar o tempo é curto. A nossa família de Macapá. Pra gente. Hoje comemorando o aniversário da Márcia Pitbull. Eric da Mega Mix. O fogo aceso. Patrick Mídia, a dona Mídia. Hoje todo mundo é misturado. Forte. Comemorando o aniversário. Nossos corações. Da Márcia Pitbull. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Ele tá na pedra. Aumenta o meu desejo de estar com você. E também a gente abraça com muito carinho a nossa empresária. Mega Fabiola, sim, que horas tem? Igual ao meu. Já, já. É amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, cheguei. Vou beijar tua boca. Oh, oi. Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Vou beijar. Minha amiga Ellen Brabo da comissão de frente sempre. Sempre. Vamos fazer de novo. Bora apagar a luz pra ela. Apaga a luz, vai. Apaga a luz. Meus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Ivaldo Lima. E hoje, domingão, é aniversário do nosso delegado Will. Parabéns, Will. Felicidades, muita saúde, muita paz. Já já a gente vai bater de novo. Parabéns só pra ti. Alô, delegado Iwo! Oi! Cauã Show no 12. Você me deixou, quando eu mais precisava de você me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me lembrava você. Carabao. Meu coração triste, carente na solidão. Meu amigo Marcos Meteoro do LED Show. Hoje vem curtir o baile e a primeira dama. Um abraço. Alô, AD do Detran. Agora você chora implorando meu perdão, mas eu já te esqueci. Olha, meu parceiro Ranzinho tá na área. Um abraço. É tarde demais, sai fora. Bora, Manu. Você matou. Vem, vem. Meu coração. Vem, vem, vem. Você matou. E agora ele ressuscitou. Você matou. Vem, vem. Meu coração. Vem, vem. E o gesso da Flash Gás é sua esposa Fátima de Macapá. E agora ele ressuscitou. Do DVD, agora ele vai pra cima. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu te magoei. Eu sei que te magoei. Eu fiz você chorar. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurar. E a delegada. Da Ponte e a Karine, o casal que está aqui, o casal que briga, briga e nunca se separa. Com relação ao nosso amor, ano novo, vida nova, né, papai? Seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu errei. Amigas Dina Almeida, Suane, mais uma chance do Rebouças. Consertar o nosso amor não é só romance. E as bagaceiras no Carabao. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. E aí você encontrou? Mas acontece que um outro alguém. O Prado encontrou uma que respeita e que ama ele de verdade. Que me respeite e me ama. E apesar de sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Como é que tu vai dizer? Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. E aí, filé? Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui. O filé do peixe tá na área, papai. Adeus, adeus. Essa semana tem que cair um vale. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele. E aí, Zé Pires? Sem jeito. E a Camille Fernanda? E a Maria Paula aqui no Carabao? Se você fica com ela, eu vou embora. você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Você fica com ela. E amigo Éder. E a família Roma Diesel. Junta aí com Rui Marajó aqui com a gente. Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Nosso canal no YouTube, DJ do Máximo. E o amor, hein? Fala do amor pra mim, fala. O amor é a coisa mais linda do mundo. É mesmo, é? Sem ciúmes não existe amor. Deixa que eu vou te dizer, te amo assim nessa canção. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. E amigo Diego da GPI, com segunda-feira partiu Castanhal, Diego! E começar. E aí, Leandro? Tudo outra vez. Bora ver, Wanderson! Eu sei que você também pensa em mim. Carabal. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Tom, tom, tom. Vem amor, vamos recomeçar. Foi só um engano, vamos voltar. Sem você amor que vai é saudade que vem. Tom Máximo. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. E amigo Pepe, mania. Demore tanto. E o Clayton, Charles, todo mundo aqui. DJ Tom Máximo. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Aí, Braga, não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Um pouquinho de Carabal lá no Pute das Flores. Segunda-feira é Castanhal. Toca, Tom! Você fez tudo que podia de você. Máximo. Acreditou em todas as promessas de agora ela vai voltar? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Acredito. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Mas tem tem mulher que é cega, que é curada, que é meia maluca. O cara não fazia nada por ela. Aí ela arruma um cara que dá casa, comida, roupa lavada, café da manhã na cama. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa doida. Fala pra mim aí, meu irmão. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? O quê? Eu vou dizer. Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela. Ai! Ai! Pra aprender. Ah, então é isso que ela gosta. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode. Tilha tá na área, meu irmão. Hoje tem beiradinha. Te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Ai. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai. E aí, você gostou daquela? Gostei, gostou. Gostou? Gostou. O Gerson do Sal tá ali com a gente. E aí, Dani? Gostei, gostou. Um abraço aqui do Tom. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Meu amor, que bom que eu tenho você. É o baile. Nesse momento de paz, de muito. Meu parceiro Leite tá aqui com a gente, bora Leite! Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Clário! Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Meu parceiro Filé tá na área, mortadela. Depois de uma gó frita, meu irmão. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado. Atenção, garçom, não chega aqui com filé urgente. O nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. O Carabau é assim, saudade e marcante pra vocês. Carabau, o que que tu quer, meu amor? Fala pra mim. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. O que que tu quer? Eu quero um amor com ternura, quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Você quer? Quero você para sempre comigo, amor. Carabal. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. E eu? Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Pois eu sou seu fã. Então vem pro Carabal, vem! Vem! Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Sobreviver contigo, minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Carabal! Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso. E a nossa amiga Dadá vai ter aqui com a gente, um abraço! Atenção, garçom, dá um chega aqui atrás. Cadê o garçom? Raidi! Sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Cala a boca, cagoeira. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? E aí, baby? Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Bora, Máximo! Volta correndo pra mim outra vez. Carabal. Eu não consigo. Alô, Fernanda! Viver sem você. DJ Tom Máximo. E ative o sininho.